alegria de viver. Orelê, liga, liga pra quê? Vem dançar com alegria de viver. Orelê, liga, liga pra quê? Vem pra cá, ô São Bernardo, vem pra cá, ô Sangue B. Vem pra cá, ô mundo novo, importante é viver. Vem pra cá, venha dançar, pois dançar é diversão. São Bené e Vila Alpina, vem com amor no coração. Vem dançar com alegria de viver. Olele, liga, liga pra quê? Vem dançar com alegria de viver. Olele, liga, liga pra quê? Sábado e domingo a comunidade agita. Vem dançar, vem acompanhar. Vem Dom Bosco e Santa Rita. Vem pro baile agitar. Quero ver você dançar. Pede a paz, ô Centenário. Pede a paz, ô JK. Vem dançar com alegria de viver. Olele, briga, briga pra quê? Vem dançar com alegria de viver. Olele, briga, briga pra quê? Puxar esse bondinho, quero ver você dançar. Vem Arado, Grajaú, vem Teixeiras, vem dançar. Pois o funk é diversão, que sacode o galerão. Marumbi, Santa Luzia, Bandeirante é sangue bom. Vem dançar com alegria de viver. Olele, briga, briga pra quê? Vem dançar com alegria de viver. Olele, briga, briga pra quê? Sábado e domingo a comunidade agita. Vem dançar, vem acompanhar. Vem Dom Bosco e Santa Rita. Vem pro baile agitar. Quero ver você dançar. Pede a paz, ô Centenário. Pede a paz, ô JK. Vem dançar com alegria de viver. Olele, briga, briga pra quê? Vem dançar com alegria de viver. Olele, briga, briga pra quê?